Atlântida, Atlântida, Atlântida. Chegando com o Pretinho Básico ao vivo pela Rede Atlântida para todo o sul do Brasil. Muito obrigado pela sua audiência. Vamos juntos até as 19 horas. Obrigado também a você que nos escuta pela internet, pelo site da Atlântida, que tem mais de 3 milhões de acessos computados no mês de julho, Porazinho. Tudo bem, Porazinho? Tudo bem, tudo ótimo. Coisa boa, tudo bem, Maurício Amaral? Tudo bem. Ótimo. Nós temos hoje, então, a inauguração da nossa caixinha. É, né? Pelo visto. Porque estamos aqui apresentando os componentes da mesa e Everton... E Potter. Deixa eu ver se é o Potter no telefone. Enrolando. Deixa eu ver se é o Potter. Fala, é tu, Potter? Tá no trânsito. Ah, tá. Oi, linda. Tô no ar aqui no Pretinho, falamos depois, pode ser? Problemas. Beijo, tchau. Isso. Tá bem, não era o Potter, como deu pra perceber. Problemas. E aí, Davizinho, tudo bem, Davizinho? Dois comanches com o Davi Coimbra. Davi de Coimbra. Davi de Coimbra. Nosso Galo Cinza. Sim, cá estamos nós. Muito bem, tá animado, meu nome é Alexandre Fetter, somos animado, a rapaziada do Pretinho, vamos juntos até as 19 horas com a telefonia do Big, pro Rio Grande do Sul, a telefonia Big tem a seguinte oferta, mas eu consegui uma pra Santa Catarina também, a mesma oferta. E aí, Potterzinho, tudo bem? Que pena, tomou 50 hoje, hein? Que pena. Rio Grande do Sul e Santa Catarina, celular TIM Nokia 5230, câmera de 2 megapixels, MP3 player, cartão de 2 giga, touchscreen por R$468. É muito barato, né, cara? Quer fazer algum comentário, Potter? Barato demais. Barato demais, né? R$468 no plano Infinity Pré, com um mês de internet grátis. Pode ser parcelado em até 12 vezes sem juros no Hipercard. Em 12 vezes de R$39. Promoção Infinity Pré, onde você paga por chamada, como a Rodaica diz na propaganda da TIM, vocês já devem ter percebido isso. É por chamada. Dá pra falar um minuto, meia hora, duas horas, que o preço da chamada não muda. É 25 centavos pra falar com qualquer TIM do Brasil durante quanto tempo for. Vocês entenderam o que eu falei? Sim. 25 centavos uma chamada. Não é um segundo. Se a chamada durar 28 minutos. Pagou 25 centavos. E se durar 2 minutos. Pagou 25 centavos. O burro é o cara que fala só 2 minutos. Muito bem. Telefonia Big com a TIM aqui no Pretinho Básico, Potter. E aí, qual é a justificativa pro atraso, Potter? Trabalho. Trabalho, não, né? Mas ele ainda tá dentro. Tá dentro? Tu acha que... Mas não é na apresentação. Mas é antes dos destaques do Clique. É antes dos destaques do Clique RBS. Ainda que o Potter seja um mau caráter. Não, bom caráter. Há um mau caráter no Pretinho Básico. Opa, só um pouquinho. Vamos abrir a questão. Há um mau caráter nessa sala que posta no blog do Pretinho em meu nome. Não sou eu que coloco posts de Brad Pitt no blog do Pretinho. Pô, pela risada, o Potter se entregou, né? Cara, tem estagiários, tem a turma do fundão, tem muita gente que mexe. E tem um outro mau caráter que coloca foto do Johnny Depp em nome do Potter. Ah, tá bem. Tá bom. É, mas isso é interessante. Tá rolando uma série, tá rolando uma série Simplesmente, né, no blog. Simplesmente, aham. Né, que já teve a Megan Fox, a Scarlett Johansson, Adriana Lima hoje. E aí o Maurício, querendo agradar o lado feminino, botou Brad Pitt. E o Potter botou o Johnny Depp. Eu pra agradar as gurias. Mas eu acho que vocês estão certos, cara. Acho que vocês estão certos. Tem que agradar a audiência feminina mesmo. Mas quando for postar lá, coloca o seu nome pessoal. Eu acho que vocês escolheram bem, pelo menos, os homens. Só que tem o seguinte, cara. Mas isso é legal, fomenta a audiência. Essa naba desse Potter botou o Brad Pitt no post e assinou como Maurício Amaral. Qual é o problema, Maurício? O problema é que o Maurício gosta mais do Johnny Depp. É, o Johnny Depp que ele gosta. Aí eu fui lá e botei o Johnny Depp em nome do Potter. Cara, na verdade, a viadagem... Desculpa, Davi, te interromper. A viadagem reside no teu gesto, Maurício. Maurício. A tua indignação, Maurício. Eu sou viado? Eu tenho que concordar com o que tudo indica. Olha, e tá falando aqui um especialista no assunto aqui da mesa, que é o Alexandre. Não entendi, porém. Eu até ia colocar o teu nome, né? Mas aí eu lembrei de uma coisa. Tu é meu chefe. Não é o momento, né? Chefe, cara. Não é o momento. Então tá liberado. A verdade é a seguinte, que as mulheres... Simplesmente Tony Ramos... As mulheres, elas não são como nós, homens, que nós bebemos pelos olhos, entendeu? Pra nós, o sentido da visão é mais importante. É, exatamente. É, então, a gente olha uma mulher bonita e aquilo nos satisfaz. É como isso. Se, como dizia um amigo meu, pô, vou botar os olhos a pastar. Não, mas grosso, pelos comentários do blog, então, Davi. Tu bebe com aquilo. É, mas elas estão fazendo demagogia. Não, no Brad Pitt e no Johnny Depp, elas babaram. É, pra fazer demagogia. Claro, demagogia. Querem fazer pro estardalhaço. E qual é a revista feminina que tem o homem pelado? Não é. Não existe. Existe só a revista pra gay. Feminina não. Mas feminina não existe. Mas, é a TPM, né? A TPM faz, né? Mas mostra só uns tours. Ótimo. Umas tetas, sim. É uma revista feminina com homem pelado, vai virar revista de gay. É. Entendeu? Porque os homens é que gostam de ver, as mulheres gostam de ouvir. Exato. Mas, ô Davi, que bela frase desse aprenda teu amigo, com, né? Davi Coimbra. Botar o zóio a pastar. É bom, botar, né? O zóio a pastar. Que baita frase, cara. Muito bom. Muito bom. Eu botei hoje pra pastar o zóio aí nessa chuva. Tava bom. Vamos aos destaques do Clique RBS. O frio vai até outubro esse ano, amigo. Gata, pum. Segundo a meteorologista Estael Cias, do Grupo RBS, nossa colega aqui, essas ondas de frio mais persistentes e intensas tendem a continuar até o mês de setembro, quando se encerra o inverno. Até setembro, até o final de setembro. Porém, sob a influência do fenômeno Laninha, é possível que ainda tenhamos alguns dias de frio no mês de outubro, devido à entrada de massas de ar polar. O Laninha também será responsável por chuvas abaixo da média no verão. Abaixo da média. Será, portanto, um verão seco. Verão seco. Mais calor ainda, então. Não necessariamente. Mais sol. É. É bom. Porque a umidade traz calor, né? Um dia muito úmido. Chove quando tá muito abafado, né? A gente tem que tentar fazer um exercício aqui que é não desmembrar a informação. Ou não, né? As pessoas adoram. Quer dizer. Aliás, hoje eu encontrei um cara na Venâncio ali. Perceba. Só aqui. Que falou, cara, você tem que desmembrar mais. Tá no trânsito? Porque, olha só, eu digo o seguinte, ó. O Laninha também será responsável por chuvas abaixo da média no verão. Tá dito, entendeu? Vai chover menos. Vai chover menos neste verão. Aí que vem, ó, portanto, vai ser mais calor. Não sabemos. Não se sabe. Vai ser. Não sabe. Mas quando a gente coloca nas nossas dúvidas aqui, Alexandre, chegam e-mails e respondem as dúvidas, então. Uhum. E a gente é o único programa do Brasil que não fica se gabando porque a gente não sabe tudo. Então, todo dia. Não, a gente não sabe tudo, é a gente não sabe nada. Não, tem algumas coisas que a gente sabe. Essa é a grande realidade. Nada. Não pode ser falso humilde também. Tem algumas coisas que a gente sabe. Por exemplo, algumas. A cantada, o Potter sabe. É cantada. Aliás, tu recebeu o e-mail que eu te mandei com as cantadas, Potter? Recebi, já repassei pro Pretinho Básico. Aliás, viu? Classificados. Isso! Bote a boca. Piada, bote a boca, piada, canta. Tudo que tem a ver com o Pretinho Básico é no Pretinho Básico. @atlantida.com.br. Não adianta mandar pra mim, pro Porã, pro Davi, pro Fé. Não adianta que não vai ser lido. Não vai chegar. Exatamente, não vai chegar. Há um filtro em nossas caixas e este filtro impede, infelizmente não redireciona, mas impede que nós recebamos este e-mail. Portanto, e-mails para o Pretinho Básico, para pretinhobásico@atlantida.com.br. Porém, coisas diferentes como fotos, né? Exato. Amadoras. fora@atlantida.com.br. Programa de organização e revista. Autônoma. Por agora, olha o programa. Ai, cara, será amanhã, sábado. Cara, a segunda... O que aconteceu, Porã? Eu não sei, não consegui ouvir quem é. Tá, eu tô no ar, tá? Atendi no ar agora há pouco aqui, Porã. Será amanhã, sábado, a segunda etapa da campanha nacional de vacinação contra a poliomielite no país. Só amanhã. Crianças de 0 a 5 anos incompletos, ou seja, crianças com até 4 anos, 11 meses e 29 dias, devem receber as gotinhas contra a paralisia infantil. Todas as crianças, inclusive as que participaram da primeira fase da campanha, podem ser vacinadas neste sábado, das 8 às 5 da tarde. Aí, não vacila. Não é não vacina. É não, não vacile. Então, pra aí. Eu, inclusive, sou da opinião que deva vacinar até depois de 5 anos, 6 anos. Mas sabe que não deixam, né? Eu já levei o meu com 5, porque eu tinha dúvida que se com 5... A certidão? Não pedem, mas é que o meu guri não tem. Meu guri já tem tamanho de 9, né, cara? Não tem como, cara. Tá bom. Paralisação de servidores públicos em Florianópolis completa 5 dias. Greve segue por tempo indeterminado. O movimento deve prejudicar a campanha de vacinação em Florianópolis. Ah, já que os servidores em greve não vão participar do dia D da vacinação contra a paralisia infantil em Florianópolis. Que pena. Mal. Ah, provavelmente eles vão adiar ou vão prorrogar a campanha lá, né? É, ou vão remarcar, né? É. Sei lá, enfim. Sociedade precisa estar preparada para a máquina de distribuição de camisinha em escolas. Foi o que afirmou o neurocientista especializado em comportamento adolescente, Rodrigo Sartório, que participou de um chat no Clique RBS sobre o tema nesta sexta-feira. Segundo ele, nas escolas onde houve a implantação de máquinas de preservativo, os pais e responsáveis passaram a conversar mais sobre sexo com os filhos, além de aumentar significativamente o uso de preservativo. Pergunta difícil. Posso fazer uma pergunta difícil agora? É difícil. Tem a opção afeta de falar assim, não faz. Não, faz a pergunta. Não, faz. Colégios católicos, o que fazem? Colocam a máquina ou não colocam a máquina? Porque o cristianismo não, aceita bem, né? A situação deveriam. De camisinha. É, isso vai primeiro de uma rede pública, né? Que é uma iniciativa mais do governo. Pô, sim. Mas colégios particulares e católicos, entende? Deveriam. Sim. Ah, mas a iniciativa de espalhar em escola pública é muito boa, óbvio. Cara. Porque além de aumentar o assunto, a conversa sobre o assunto, né? Tem muita gurizada que tá transando bem cedo aí, com 13, 14, nossa, 15. Já? Tem muita gente que começa a sua vida na sexual nessa série? Idade. Muitas pessoas, né? Sim, tem meninas de 18 anos que tu olha... E já tem uma experiência maior que a tua, por exemplo, Potter. Que realmente. Isso aí não precisa muito, né? Não, vale a pena, namorados. Uma bela ideia. Realmente. Cara, uma bela ideia. Mas é isso aí, amigo. Sobre os destaques comentados do Clique RBS, era isso. Então, tá bem? Vamos dar uma giradinha então aí, Potter. Manda olá, bebês. Me chamo Evelyn, sou de Canoas. Queria dizer que adoro o programa de vocês. Adoro! Escuto todos os dias junto com meu pai no serviço. Queria mandar um. Abre teu olho, magnata! Para a Andressa e um. É verdade! É verdade! Para meu amigo, para o meu pai Davi. Chama Davi, o pai olha dela. Aí, bonito nome. É a Evelyn. Davi. E ela manda frases idiotas. Atenção. A melhor parte da ressaca é o dia anterior. Boa! Dizem que exercícios físicos aumentam a expectativa de vida. Bueno, coelho corre, pula e vive 10 anos. Tartaruga não faz nada e vive 150. Boa, cara. Pior, cara. O Cristo Redentor tava olhando minha namorada na janela, aí veio me pedir desculpa, quis me dar um abraço. Até hoje ele tá lá esperando. Isso é meio Chuck Norris, né? É. Adorei seu vestido xadrez. Quando que eu vou poder colocar o meu pião? Oh, calma aí, uma cantada isso aqui, vai. É uma cantada do Potter! Apoio! Shampoo extrato de laranja! Deixa o seu cabelo um bagaço! Oba. Adorei o seu vestido xadrez. Quando é que eu vou poder colocar o meu pião pra jogar nesse tabuleiro? Boa, moleque! E se Mano Menezes... Errei, né, cara? Se Mano Menezes errar no comando da seleção, ele será perdoado. Pois já diz o ditado, errar é humano. Aliás, a gente não falou com ele depois, né, cara? Não falamos, depois da estreia. Depois da estreia, foi uma baita estreia, cara. Baita estreia do Mano. Mas também não vamos ficar abusando, né? O cara sempre nos recebe tão bem, a gente vai ficar abusando dele aí. Queima a fonte. Mas semana que vem, pelo menos, a gente pode ter uma palavrinha com ele, né? Semana que vem. Isso. Não vamos ligar hoje pro cara, sexta-feira ligar pro Mano. Sexta-feira. Não dá. E aí, Davizinho, tudo bem? É, tudo bem. A Sabrina Paganelli mandou um e-mail interessante. Interessante. Me ajudem! É o título. Tenho 16 anos e estou ficando com um rapaz da mesma idade. Viu a gente falando dos adolescentes? Tudo certo, né, até agora. 16 anos. No começo foi legal, mas depois percebi que não era tão legal assim. Fui observando o rapaz e decidi que não quero mais ficar com ele. Porque além de ser meio grudento, o que é um grande erro, é um grande problema dos rapazes, ele ainda não cheira muito bem. E aí, entre Jesus, parênteses, ela bota: é o Jesus, cara, precisa de uma balinha de menta. Que mau hálito. O Jesus não tem mau hálito, o Jesus tem asa. Aí ela diz assim: ó, bebês, como eu faço para não ficar mais com ele? Ela é de Santa Catarina. Caramba, fica mais legal com ele. Só falar que ele... não. Dá real. Dá assim, hora, cara, tu tem um baita do bafo. tu é bafento, tu fede. Não, e tu vai acabar com a vida do cara, tem 16 anos então de idade. Então fala assim, cara, vai tomar um banho e escovar os dentes. Não, cara, não precisa dizer, basta dizer pro cara, olha, não quero mais, não pronto. Quero mais. Tu não era o que eu pensava não, que seria. É assim que tu faz, que Alexandre, que tu fazia? Fazia assim, assim diga, fazia. Eu olhava bem na cara do cara e dizia, eu não quero mais. Se o mau hálito do cara é a razão, é a razão, a principal razão pra acabar o namoro, é que ela não quer mais também. É, já, não, não quer, quer mais. Porque o amor suporta até o mau hálito. Não, amor, se ela, se ela, cara, realmente amasse ele, anos, mas se é, houvesse, se houvesse um tem sentimento mais profundo, ela diria pra ele, ah, querido, tu está com um cheiro ruim na boca. É. Entendeu? E aí ele ia ver, talvez seja os dentes. Boa, tá, sabe que, estômago, cara, boa, mas está com um cheiro ruim na boca. É, mas o negócio dela, é aquela história que falam de demissão. Os gestores, aquele pessoal que dá aula de gestores, de como fazer gestão e tal, não sei o quê, dizer assim, não, tu tem que dizer a verdade na hora da demissão. Eu acho o contrário, tu tem que mentir. Pra que tu vai destruir o cara? Tu já tá demitindo o coitado. Já é uma destruição, né? Então mente. Pô, cara, mas é que muitas vezes, Davi, eu vou fazer o papel do gestor aqui. O cara vai melhorar? Vou fingir que eu sou gestor e vou dizer, não, tu pode estar dando um toque pro cara tentar melhorar nessa questão, entendeu? Normalmente não vai melhorar, tu sabe? Porque se ele fosse melhorar, tu teria ficado com ele. Tu já deu esse toque antes. Tem um filme do George Clooney, né? O Amor Sem Escalas. É, boa, que é só Davi. Isso. Que a função dele é viajar pelas filiais da empresa dele pros Estados Unidos. Não é viajar pelas filiais. Ele é de uma empresa que as empresas terceirizam. É de recursos humanos. Terceirizam a demissão. A função dele é ir até as filiais e demitir gente. Bah! Cara, ele passa, mano, por poucas e boas. Mas cara, ele tem a manha, né? Aí uma guria começa a fazer a mesma coisa, tentando demitir as pessoas por computador, lembra? E aí muda tudo, né? É, exato. Cara, mas agora falando nesse negócio de bafo, eu me lembrei de uma que o Pi me contou, cara. Não sei onde é que ele foi e tal, que tava o cara com uma mulher maravilhosa, assim, e tal, né? E tu ficava, pô, mas como é que esse cara tá com essa mulher maravilhosa, né, cara? E ainda, só que o cara era muito legal, E a mina muito maravilhosa. Só que o cara tinha um bafo, assim, insuportável, né? E aí, cada vez que o cara ia falar, a mulher, amor, só um pouquinho, tava um house preto na boca do cara. Isso é que é o amor, rapaz. Ai, que dureza, entendeu? Maluco. A mulher tá sempre preparada ali, ó, com um housezinho preto, uma coisinha, né, pra dar uma aliviada. Eu contei com vocês um deputado, quando eu cobria política, né? Tinha um deputado na Assembleia... Davi cobria até a política. É. Tinha um deputado na Assembleia Legislativa, um deputado estadual, portanto, eu não vou dizer o partido, né, cara? Não precisa. Ele era conhecido por ter um péssimo hálito. Sabe, aquelas coisas, é como se fosse partículas de podridão. Nossa senhora! Falava palavras com F, então. Cara, mas às vezes a pessoa não sabe disso, ela tem que ser informada, cara. E aí uma vez eu e um outro colega, a gente tinha que entrevistar o cara, um de nós tinha que entrevistar. Nós disputamos, no meu para o ímpar, cara, o coroa, e ele perdeu. E aí eu dou uma volta, né? E aí tá ele gravando com o cara, com o braço estendido, assim, e uma lágrima rolando. Desagradável! Ai, que muito maravilha! Bom, muito bom. Só pra gente dar só mais uma rodada de comentários sobre o que foi dito, eu me lembrei agora de um cara que eu conheci e que ele era gestor, ele era, né, um diretor, enfim, presidente, sei lá o que que era da firma, da empresa. E ele não tinha. Ele tinha preguiça, na verdade, não tinha a boa vontade de demitir o funcionário. De encontrar aquela situação ali desagradável, de ter o cara na frente dele, ele desligando o cara, ele fazia por telefone. Ele fazia por telefone, ele ligava pro cara e dizia, fulano, sim, ô, tudo bom? Tá demitido. Fala com a fulana. Em segunda. Fala com a fulana, ele desligava o telefone, aí deixava pra fulana dar a explicação. Ah, entendeu? Tu vê, cara. É? Dia desses, eu contei pro Potter uma história de um cara que foi demitido de uma... da Livraria Sulino, onde eu trabalhava, né? A antiga Livraria Sulino, o Frajola. É a melhor de todas. É o Frajola. O Frajola é o seguinte... Essa história é demais. O Frajola, ele um dia, ele ficou uns 3 dias sem aparecer na loja, ele era vendedor na loja, e chegou no outro dia todo cheio de esparadrapo, band-aid e tal. Todo arrebentado. Aí, o que aconteceu, Frajola? Não, eu vinha vindo pelo Otávio Rocha, dobrei esquerda, na Vigário José Inácio, meti num carrinho de pipoca. Aí os caras, pá, Frajola, ali o carro. Eu disse, não, eu vim a pé. No dia seguinte, o pipoqueiro apareceu lá pra cobrar o carrinho dele. Tá todo quebrado. Imagina a velocidade que vinha o Frajola. E o Projola era um cara que tinha problema assim. Um dia chegou uma moça, era tempo, né? Deve ter caído dentro da panela, desqueimado. Não, também, né? Não. Um dia chegou uma moça lá pra pedir lá livro, tá na loja, ele olhou pra ela e disse assim: tu é vagabunda. Que é isso? Tu é vagabunda assim, tu trabalha lá pra rápido, que eu sei. Cara, a menina era filha de um coronel, do Major. Deu um bolo, rapaz. Aí o gerente da o Frajola é louco. Eu falei, completamente. E aí, o cara que atropela um carrinho de pipoqueiro e chama uma mulher de vagabunda. Na loja onde ele trabalha. Não, e aí o gerente chamou ele e disse assim: Frajola, o negócio é o seguinte, tu tem 3 minutos. Pra sumir da minha loja. Ah, deu 3 minutos. 3 minutos. O Frajola, naqueles 3 minutos, e ele, o gente ia contando. 2 minutos e meio. E o Frajola não sabia o que fazer. Corria pra um lado, corria pro outro. Tá? Assim que foi demitido o Frajola. Que triste coisa, história, né? Do Frajola. Né, e aí tá atrás do piu-piu até hoje, né, cara? Que doido. Tá, e aí, por exemplo? Ai, uma piadinha velha. Piada velha do Pará! Apoio! Desodorante Ivete Sangalo! O único que acaba com a asa de águia! Opa! Essa piada aqui vai pro Gabriel Mombach de Novo Hamburgo, para a sua grande amiga Duda Englert de Porto Alegre e também pro Dado Velha Wolverine! Ah, peraí um pouquinho, tá brincando, Gabriel hoje. Mombach, cara. Mombach! Cara, esse cara entrou no ar aqui hoje. Exatamente, ganhou uma mini Jabulani. E a mãe dele estava aqui para pegar a mini Jabulani e me passou este recado aqui, pode né? Pode crer. É, tá, então a família foi contemplada também com uma outra promoção aqui da rádio. Eles participam mesmo, de muitas promoções, cara? E ganham muitas promoções. Pô, é a prova só de que aqui. As pessoas realmente ganham nas promoções. É verdade, da rádio, é verdade. Né, e o outro aí. Abraço vai pro Dado Wolverine e Réu Bélicos. Uhul. Hoje no Beco. No Beco, sexta-feira, 13, velha. Tá ligado, velho? Abraço, velho. É nóis, então. No banquete botaram um padre sentado lá do rabino. Bah. O padre, querendo gozar do rabino, enche o prato com pedaços de um suculento leitão e depois oferece para o colega. O rabino recusa dizendo: muito obrigada, mas não sabe que na minha religião não permite o carne de porco? Nossa, que religião esquisita. Comer leitão é uma delícia, comenta o padre com ironia, né? Na hora da despedida, o rabino chega e diz para o padre: mandem minhas recomendações a sua mulher. E o padre, horrorizado: minha mulher? Não sabe que minha religião não permite casamento de sacerdotes? Nossa, que religião esquisita! Ah, mulher é uma delícia, mas você prefere o leitão! Everaldo da Silva de Montenegro e de Mato Leitão mandou aqui a piada pra nós. Não é por acaso, Mato Leitão. Por falar em leitão, né? Tá, é mesmo, cara. Cara, ontem a gente falou aqui sobre economizar, sobre guardar grana, sobre não sei o que e tal. Sabe, tá ligado no Max Geringer? Sim. O cara que faz consultoria. Fantástico. E ele aparece no Fantástico. O Max Geringer nos mandou um e-mail. Não, rapaz, nos mandou um e-mail, Max Geringer, dizendo o seguinte: li numa revista um artigo que, se tivesse simplesmente deixado de tomar um cafezinho por dia nos últimos 40 anos, teria economizado R$30 mil. Se tivesse deixado de comer uma pizza por mês, R$12 mil. E assim por diante. Impressionado, peguei então um papel e comecei a fazer as contas. Pra minha surpresa, descobri que hoje poderia estar milionário. Bastaria não ter tomado as caipirinhas que tomei, não ter feito muitas das viagens que fiz, não ter comprado algumas das roupas que comprei, principalmente não ter desperdiçado meu dinheiro em itens supérfluos e descartáveis. Ao concluir os cálculos, percebi que hoje poderia ter quase R$500 mil na minha conta bancária. E sabe o que esse dinheiro me permitiria fazer? Viajar, comprar roupas caras, me esbaldar em itens supérfluos e descartáveis, comer pizza, né? Tomar caipirinha, cafezinho à vontade. Por isso me sinto muito feliz em ser pobre. Bah. Gastei meu dinheiro com prazer e por prazer. E recomendo aos jovens e brilhantes executivos que façam a mesma coisa que fiz. Caso contrário, chegarão aos 61 anos com uma montanha de dinheiro sem ter vivido a vida. Muito boa. Fecha aspas, diz aqui o Max Geringer. Que beleza. É o que é a audiência do Pretinho Básico. Impressionante, né, cara? Audiência. É impressionante. Essa coisa, aquele negócio, aquela lenda que existe, que na... Eu acho que é na... Não lembro qual é a empresa americana de... de aviação. Ah, que economizaram na azeitona? Tiraram uma azeitona de cada refeição. Aquela e salvaram... Acho que é spam. Mentira, né? Aquilo é mentira. Não, é spam. Pode ser, não pode imagina, ser. Imagina uma azeitona. Quanto é que custa uma azeitona? É como diz aquela bandeira daquele cartão de crédito, né? É, a vida é agora, né, cara? A vida é agora. Agora que é. Cara, eu quero a minha azeitona. Tem que ter um pouco de prudência, é evidente. Não vai ganhar mil e gastar 1.500. Claro, é, tá certo. É. Mas também não posso querer a minha azeitona dentro de um dry martini. Moleque. Sabe que eu, pra salvar a banda, tive que demitir todo mundo, né, Magnata? É, não tava dando mais. Queria pagar os caras. O problema é o orçamento, como é que né, ela, Paulo? Né? Sempre estourado. O orçamento sempre estourado, sempre né, Magnata? Sempre estourado o orçamento. Sabe como é que é, né? Aí os caras reclamando, reclamando. Tá me pagando só R$5. Eu digo, não, isso aqui é 500. Conta direito. Conta direito que é 500. Os caras vêm reclamar que era 5 notinhas de 1. Ah, para aí, Magnata. Sim, vai daí, Potterzinho, no script. Quem manda é o Rudinei Dias de Canoas. Ele disse que fez uma criação pra gente, cara. Boa. Criou aqui. Boa. Criou. E se os pretinhos fossem sobrenaturais. Nossa. O Pianger seria o... O Pianger volta? Volta segunda. O Pianger é seria verdade. O Poltergeist. Sim, o fenômeno. Não fede fenômeno. Nem cheira, só incomoda. Fala nada com nada, mas tá sempre dando palpite só por diversão. O que fazer com o Pianger e os Poltergeist? Desliga a TV, tire da tomada, não beba enquanto ouve rádio. Poltergeist é da TV, né? Pra quem não lembra. É, a guriazinha é engolida pela TV. A TV fica chiando, assim. O Porã seria o Geleia dos Caça-Fantasmas, lembra? Ah, sim. Simpático, né, cara? É uma graça, sim. Fanfarrão. Mas como dar bola fora, rapaz? Sempre arrumando alguma confusão. O que fazer? Utilize um acelerador nuclear que produz poderosos feixes de luz que captam ectoplasma. Ghostbusters! Muito bom, hein? Vocês viram o filme mesmo? Sessão da tarde clássica. Os clássicos desenho, da nossa né? infância. Demais. Desenho animado, né? O Fetter seria o Exu Guardião da Luz. O justo! Tem o conceito de quem deve, paga e quem merece, recebe. Mas creia. O que fazer? Aprenda com ele. Pedidos aqui, Rudinei. O Neto Fagundes seria o caboclo preto velho. O Neto Fagundes com certeza. Tem toda a cara. Pai mais velho, sempre dando conselhos e repassando sua sabedoria. Um exemplo de ser. O que fazer é bem-vindo. Aliás, chame-o. Chamar. Baixar. A Rodaica é a noiva que pede carona. Desgostosa com os homens e com muita razão, porque não prestamos mesmo, segundo o Rudinei. Tá sempre pronto a alfinetar essa espécie sofredora. O que fazer? Use esparadrapo em cruz selando sua boca. Nossa senhora! Nossa. Cala a boca, Rodaica, mais ou menos. Exatamente. Mr. P, mistura de duende com serafim. Quem é serafim? Está sempre à luz do saber do serafim, que é um anjo. Tá aqui. Mas misturada com a malandragem do duende. Ninguém sabe dizer se existe e o que realmente é. O que fazer? Roube sua touca, o boné, esconda seu cachimbo e corte suas asas. KG, o Gandalf. Do Senhor dos Anéis. É um bruxo que se perpetuou ao longo das gerações, desde a Terra-média até os tempos atuais. Eu ia dizer, deve ser bruxo. Velho. Deve com ser o passar velho. Do tempo, cortou a barba, passou a tomar muita cerveja e ouvir Beatles. E se esqueceu dos feitiços. O que fazer? Dá mais cerveja pra ele. Maurício Pandeiro, Beetlejuice. Os fantasmas se divertem. Beetlejuice. É. Ninguém devia dizer seu nome. Quando falam, ele abre a boca pra cantar. O que fazer? Não chamar pro seu nome. Davi Boa. Coimbra, Nosferatu. Nosferatu. Pô, cara, Davi tem um climão de Nosferatu. Ah, Nosferatu, hein? Tem um climão Nosferatu. É um demônio perdido que encanta e enfeitiça as mulheres. Na verdade, é feio e mal. Mas com seu papinho, chega até a dar pena. O que fazer? Soca uma estaca nele. Opa, coração. Potter é a alma penada. Não fala nada que presta, metido e inconveniente, uma assombração. Legal a imagem que essas pessoas têm de mim, cara. É tu que constrói, é uma assombração, hein, meu? Não, e continua. Atormenta todos com seus rangidos e correntes. Olha. De vez em quando some, mas infelizmente sempre volta. O que fazer? Use o crucifixo, tem uma cruz na sala, queime uma vela de 7 anos e muita cachaça benta pra aguentar a figura. Quem mandou foi o Rudinei Dias de Canoa. Boa, Rudinei! Propósito que hoje é de sexta-feira 13 de agosto. É. Então, cara, tem uma lista aqui de filmes da sexta-feira 13 pra se assistir numa sexta-feira 13, ou manda não, aí, né? Manda ou aí, não. Manda aí. O Iluminado, do Stanley Kubrick, que é um baita de um filme, né? Baseado no livro do Stephen King. Jack Nicholson arrebentando no papel do atormentado escritor que vai trabalhar num hotel isolado durante o inverno com a sua família. Cara, esse filme o cara tem que estar preparado assim pra ver, né? É punk. As cenas do gurizinho andando no... Ah! É uma loucura. Aí tem a Hora do Pesadelo, que eu acho meio banal, assim, tudo bem, é o Fred Krueger, né? Mas o início é legal. Os primeiros são legais, né? É que depois banalizou. Os primeiros são legais do Fred Krueger. A Sexta-feira 13, com o Jason, né, meu? Que inspirou o nosso querido colega, que agora trabalha aqui com a gente. Jason. O Exorcista, que é um filme que eu vi uma vez e nunca mais quis ver, porque eu morri de medo, cara. Esse O Exorcista, quando eu vi... Eu saí lá da Praça da Alfândega, quando tinha cinema lá, sozinho, à meia-noite. Meu Deus. Vento naquelas árvores ali, comecei a correr em direção ao ônibus. Que loucura, né, cara? Dá muito medo. Poltergeist, quando eu era pequeno, eu fiquei assim, ó, cara, muito tempo com medo desse filme. Porque eu tinha uma empregada que ela também contava causos sobrenaturais. Aí a gente ficava, meus pais saíam e ela... Causa com a tua empregada contando causos sobrenaturais. Viu? E aí, cara, os coroas saíam e aí uma vez passou o Poltergeist no Super Cine. E ela continuou, acabou o filme e ela continuou contando casos sobrenaturais. A gente não dormiu, né, uma semana, cara. Aliás, isso é uma coisa que eu tenho saudade, cara. De ficar com a gurizada na rua de noite contando papiano, história. Né? Muito legal. Da mulher de branco. Muito legal. Mula sem cabeça. A noiva. Da noiva. Depois da cara preta. Isso é demais. Que cara, outro filme que é assustador é o Bebê de Rosemary. Bebê de Rosemary. Filmado no mesmo prédio, no edifício Dakota, que morreu John Lennon. Voltando na frente do prédio. Rapidinho, o Poltergeist tem umas ondas. Uma história. Quem participou do filme foi atormentado depois, né? E eles usaram esqueletos de verdade pra filmar. E aí, O Bebê de Rosemary aqui, ó, tem um resuminho, né? A Rosemary engravida e passa a sofrer mais desconforto do que as grávidas comum. Tanto mal-estar tem a ver com o verdadeiro pai do bebê que ela carrega. O diabo, o capeta. Contou o final do filme. Parabéns, pô. Muito obrigado, cara. Quem não viu o filme ainda, né? Cara, quem não viu e tem medo dessas coisas, não veja, não assista, porque eu não recomendo. E aí tem uns mais banaizinhos aqui, o Massacre da Serra Elétrica, A Noite dos Mortos Vivos, e a Bruxa de Blair, que eu também achei banal pra caramba, eu achei nada demais. Eu tomei um cagaço. A Bruxa de Blair e a Atividade Paranormal são dois filmes que eu vi e que ficaram, cara. Tu não toma cagaços nesses filmes, entendeu? Nesses dois filmes que eu tô citando aqui, tu fica depois de noite, tu acende luz pra ir tomar água, sabe? Ou seja, em mim deu certo, tem gente que não dá certo. Não, eu faço uma diferenciação aí. Esses filmes, assim, que sangrentos, sim, tal, o cara vai lá e corta um pedaço. São mais trash do que suspense, terror. E de assim. Mau gosto. Eu acho mau gosto. Eu também acho. O melhor é o terror psicológico, né? Sexto Sentido, por exemplo. O Sexto Sentido é um filme, de certa forma, um filme de terror. É um baita filme. Dessa lista, cara, o clássico absoluto Iluminado e o Bebê de Rosemary, né, cara? O Exorcista. Uma bela de ficar aí a dica, né, pra sexta-feira. Assim. Vamos fazer os classificados que tá na hora, então. Gostaria de pedir a ajuda do programa para vender uma chácara de 4 hectares com 2 potreiros grandes, açude, galpão e casa de alvenaria com 2 dormitórios. É em Rolante, Rio Grande do Sul. Ah, que delícia! A 95 quilômetros de Porto Alegre, lugar em meio à natureza, muito bonito. Fotos no site 8P de Pato, 8p.com.br/chácara. Eu tava coincidentemente olhando aqui. Porque eu tava... Não interessado, mas eu acho bacana. E a região é uma propriedade bonita, afastada, rural, afastada. É cheio de cachoeira, casa, assim, ali, e tal. E é bem legal o lugar, cara. Então o contato é chacara.em.rolante@gmail.com. Parabéns ao Pretinho Básico pelas boas informações aos ouvintes, sempre aliado ao bom humor e carisma da equipe. Curto o programa demais. Abraço do Jonatas Kirsch, de Rolante. Chácara.em.rolante. Chácara.em.rolante. Vale a pena ver. É apaixonante o álbum de 27 fotos que o cara disponibiliza ali. Fala, rapaziada do Pretinho. Quero vender meu carro. É um BBB. Bom, bonito e barato. É um Golf Sportline 1.6. Preto, ano 2008. Completo com couro. Roda 16 de fábrica. Sensor de estacionamento. Som de painel. Tudo de fábrica. Único dono originalzinho. Com documentação em dia. Carro impecável. É de Floripa. 39.500. O cara tá pedindo, motivo da venda: tô namorando e não preciso mais de um carro desses. Olha, vendeu o carro, acabou de vender o carro e acabar o relacionamento também. É verdade, a namorada acabou de chamar ela de Maria Gasolina. Esse é o erro dos caras. O cara muda depois de casado. Por que ela casou contigo, cara? Porque tu tinha esse Golf. Exato. É uma Maria Gasolina. É isso. A gente acabou de chamar a mulher de Maria Gasolina. A gente e ele, né? Não, mas o que significa aquele Golf? Significa aventura, entendeu, cara? O cara era um cara aventuroso. O cara era um cara que tava no. Agora assim, ele vai lá e compra um Palio branco. Nada a ver, maluco. Nada a ver. O cara podia ter o mesmo estilo de vida, o mesmo comportamento com. Olha pro Fetter, por exemplo. Sei o que, que tem eu, Davi. Olha o boneco que tá usando o Fetter. Tá. O Fetter agora, casado e com o filho, ele deixaria de usar esse boneco? Ele deixaria de se vestir da forma despojada que ele se veste? Não. Ele continua sendo a mesma pessoa que sempre agradou todas as meninas de Porto Alegre. E que por isso conquistou a sua legítima esposa. Davi. Daqui a pouco no Twitter do Pretinho, o boneco do Fetter. Posso deixar uma manchete pro segundo bloco aqui? Pode deixar. Noivo morre após primeiro casamento gay em Mar del Plata. É verdade, não, acontece. Cara, que isso. Então depois do bloco a gente dá, mas eu quero liberar o e-mail do parceiro pra vender o Golf aqui, cara. rdonato8@hotmail.com. Ah, o Donato, rdonato8@hotmail.com. O Donato vai vender o Golf, Donato. Show de intervalo. Voltamos em seguida com o Pretinho Básico aqui na Atlântida. Muito obrigado pela sua audiência. Saiba você que sua audiência neste momento nos coloca na condição de o programa não aguentou mais a emoção, ouvido a do horário. Impressionante, hein, Atlântida, Atlântida, Atlântida. Estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo pela Rede Atlântida, para todo o sul do Brasil, para todo mundo, pelo site da Atlântida.com.br. Ô meu, amanhã tem em Gramado o Green Valley. Aliás, aproveitar aqui o espaço do Big, o espaço da TIM, para falar que amanhã o Green Valley em Gramado, com o patrocínio da TIM, vai ter o Sônica, o programa de música eletrônica da Atlântida, sendo transmitido ao vivo lá do Green Valley, do pavilhão da Expo Gramado. Amanhã, então, Green Valley na Serra, em Gramado, com promoção da Atlântida e transmissão do Sônica ao vivo para todo mundo pela Rede Atlântida, doutor Alcê. Agora no Pretinho Básico. Opa! Especial é o agora. Bota uma vinheta foda, doutor Pedro. Senão fica muita zoeira no ar, doutor Pedro. Vai lá, Casa Pirini! Doutor Peter, tá todo mundo indo lá pro Orlando Escarpelli ouvindo o Pretinho, doutor Peter! É verdade, doutor Alceu! Às 9 da noite, o Figueirense vai jogar com a Ipatinga! E Dali Figueira! Exatamente! Domingo tem CLC, o Caxias vai jogar com o Criciúma em Caxias! E a Chapecoense, cara, agora não entendi, senhor. Me desculpa, doutor. Deu uma falhadinha Agora não deu pra entender. Exatamente, na Série A, às 4 da tarde de domingo, tem o Avaí com o Corinthians, hein, Avaí? E o gordo Ronaldo foi cortado. Foi. O Adilson cortou. Tá gordo. Tá muito, muita tá mais barriga, gordo que eu, né, tá mais gordo que tu, pô. Tá mais gordo que eu, cara. Impressionante. O Fluminense vai jogar com o Inter às 4 da tarde, hein, Fluminense? Inter com reservas. É tudo domingo. E o Grêmio pega o Goiás de novo, doutor. Goiás de novo. Agora é hora de ganhar do Goiás, né? E vai ter às 6:30 da tarde, vai estar uns 2 graus negativos. Nossa senhora. É, brutinho. Ai. Deixa eu aproveitar a rabeta do doutor Alceu aqui, porque já tá no blog do Pretinho. O Porão já botou ali, já. Hoje a gente falando sério sobre futebol. Hoje sem H. No Clique Sports, estamos analisando a dupla Grenal. né? O Brasileirão. Exatamente. Não, hoje é que as pessoas acham que a gente vai virar café, ficar de ganhagem. Não, hoje a gente falou sério ali. É isso aí, meu. Isso parabéns, aí. Né? Muito isso bem. Aí, né? Era isso, doutor posso Pierre. Posso ir aqui ou não posso? Parabéns pro cara que fez a manchete ali, que não fui eu, né? Eu só postei o Porã, vídeo. Parabéns ao Porã que de volta voltou ao blog. O que vai falar? Vai falar sobre esporte aí? Não. Não? É, não. Sobre discos. Mas não, discos não. Discos agora temos o Porazinho botando a boca. Tem um valo aqui do lado da minha casa. Cara, semana que vem tem que resolver esse negócio do valo, né? Não vou resolver nunca isso, não tem mais vinheta, cara. Agora no Pretinho Básico. Bota a boca! Oi, pessoal do PB, acabo de chegar em casa mega indignada com a minha linha de bus, a STF Orfanotrópio. É um saco pegar ônibus dessa linha no horário entre 18 e 19h30. O pessoal que estuda na Uniritter depende dessa única linha disponível no única bairro... Única linha! É, no bairro Alto Teresópolis. A STS já disponibilizou uma linha direto que é pra sair do centro às 18h15. O ônibus sai lotadão, parecendo aqueles trem lá de São Paulo. Então, guris do PB, resolvi escrever porque sei que, com certeza, alguém lá da STS deve estar escutando. E tenho fé que eles vão providenciar mais ônibus. Adoro todos muitão, Aline Reis. Boa, Aline. De Porto Alegre. É, o mais reclamo, importante, né? É ter fé, né, cara? Tem que ter fé, tem que ter fé. Ô, meu, nesse final de semana estreia a peça baseada nos textos de Davi Coimbra. Dois livros. É, sobre saltos de escarpã. Baseado sobre em saltos quê? De escarpã. É baseado no jogo de damas e no mulheres. Sim, textos de Davi Coimbra, né? Bom, é textos de qualidade. Coimbra. Onde é que vai estar, Davi? No Teatro... Renascença. No Davi Renascença, Tomar? Na Érico, com a Avenida Ipiranga. Sim, em Centro Municipal de Cultura. 9h. 9h, sextas e sábados e 8h aos domingos. Tomara tenha escolhido atrizes bonitas pra fazer os papéis das mulheres, que as mulheres que tu coloca ali são mulheres bonitas. É, são bonitas. Foi tu escolheu? Não. Na verdade... Minha única participação foi escrever muito textual. Antes deles começarem a fazer a peça. E o querido amigo ouvinte do Pretinho Básico vai ganhar ingressos pra ir assistir a peça nos textos baseados no Davi Coimbra. Você vai mandar um e-mail para promo@atlantida.com.br. Beleza. promo@atlantida.com.br. Vai dizer no e-mail por que você gosta de Davi Coimbra. Ah, e os cinco primeiros vão isso ganhar. É muito perigoso isso aí. Ingressos, vão ganhar um par de ingressos pra ir com acompanhante. É. Ver a peça baseada nos textos do Davi. Então manda lá, promo@atlantida.com.br. E mulheres que gostam do Davi Coimbra podem mandar foto pra gente no pora@atlantida.com.br. É isso, não faz assim, Potterzinho. Por falar em Davi Coimbra, vai daí, Davi Coimbra. Depois eu tenho uma notícia pra dar sobre o Pato Donald, cara. Ah, não, é verdade. Mas desta não é vez, agora, Pato Donald foi longe demais. Donald. Tu gosta do Pato Donald? Eu gosto do Pato Donald. Então fique sabendo que uma mãe americana, uma mãe dos Estados Unidos, está processando a Disney World. Depois que um trabalhador com a fantasia do personagem, do Pato Donald, sabe que na Disney, nos parques da Disney, tem lá os personagens, né? Uh-huh. Desfilando, fantasia, são não, pessoas. São, os cara, são pessoas com... São pessoas, desculpa acredito, te dizer, mas cara. São pessoas usando fantasias. Que bota a roupa da Minnie, então é uma pessoa. Bota a roupa do Pato Donald, sabe da quantas, Minnie. Quantas crianças cara. Que foram na Disney estão nos ouvindo nesse momento? E será que o cara que bota a roupa da Minnie é um homem ou uma mulher? Aí é que está. Cara, o Pato Donald, por exemplo, era um homem. Que pois fez? O Pato Donald. Olha o que ele fez! Olha o que ele fez! Olha o que ele fez! Vamos, realizar. Deu em cima da Minnie lá e queria saber se ela é um... A Minnie mostrou o bracinho. Vamos imaginar a cena: uma mãe com seus dois filhinhos querendo tirar uma foto com o Pato Donald ao lado da mãe. Ah? Com abraçando a mãe com o braço esquerdo e com o lado com a mão direita no seio levando ao seio da mãe. Ah, olha a cena, cara. E a Margarida, cara, como é que fica na situação? Meu, Pato Donald também é gente, né? Não é, não, Pato Donald é pato, né, cara? Pato Donald também quer mamar. O Donald teria feito isso. Então que eu descrevi aqui. Imagina esse pato, que de pato não tem nada. Imagina o que ele conseguiu, o que ele ganhou de mulher, de mães, jovens. Ou mães. Não, né, cara? Eu acho assim. Esse que tempo todo. Eu analisando a situação friamente, eu acho que o Pato Donald fez assim o método das tentativas, né? Se colar, colou. É, é o famoso se colar, colou. Vou pegar o peitinho aqui, quem sabe enrola, né? Pior se fosse o Pateta, né? Não, eu, aqui, ó, tem. Segue no processo, a mulher alega que logo depois de tocar seus seios. O funcionário estendeu as mãos para o céu. E disse quack. Como tivesse percebido a besteira que fez. Ou. Agradecendo ao senhor. Agradecendo, né? Pela possibilidade. Claro que agradeceu. Exatamente. Ah, não é sempre que um Pato Donald pega um seio. O Pato Donald. Mas um gesto, ao fazer essa abordagem, digamos, um tanto quanto radical. Ele devia estar bêbado, cara. Não, cara, tu imagina assim, primeiro o tipo de mãe, né? Que devia estar ali. Sim, tendo sim, sempre, sim. Tipo mãe americana, né? Mãe americana e tal, aquela coisa toda. Voluptuosa. Né? Em segundo lugar, isso pra te ver como nós homens, em qualquer circunstância, nós machos, inclusive os patos, né? Como a gente, às vezes, não tem noção, né, cara? Porque é a mesma coisa aquele cara que passa de carro e diz, é gostosa! A mulher não vai dar bola pro Nunca cara. Nunca vai dar. Como é que uma mulher dá bola pra um pato Donald? É, o pato. Realmente o pato tava querendo chamar atenção. O nome dela, ela tem 27 anos. Oh, veja bem, 27 anos. O nome dela é April. Idadezinha boa, né? E a April disse que ela é do estado de Delaware e disse que ficou... Eu vou ter que espirrar, peraí. Saúde! Ah, obrigado. Ficou? Ela disse que ficou traumatizada com a experiência. Mentira dela! Americana mesmo, mentira. Né, que teria acabado com as férias ao lado dos filhos e do noivo. Eu tenho uma tia que vem de Delaware. Não, é Tupperware. Não é a primeira vez que funcionários fantasiados de personagens Disney passam a mão em turistas no parque de diversões Epcot Center. O Mickey, cara, o Mickey é muito safado. Há 24 casos sendo investigados e a empresa declarou que fará de tudo para ajudar a punir os culpados e ainda encerrou dizendo, that's all, folks. E parece que os irmãos metade andam roubando as pessoas também as bolsas. É. Imagina o cara se aproveita, né, meu? Que loucura. Vai reclamar, cara. O quê? Foi lá? Foi tirar foto do irmão metade? É encenação. Vai ser roubado, né? É teatro da Disney. Que dureza, né, cara? Que maravilha. Vai muito daí, Poderzinho, então. Os discos mais vendidos do Brasil nesse exato momento. Manda agora. O que as pessoas estão comprando agora nas lojas, tá? Comprando. Décimo lugar, o The End, do The Black Eyed Peas. Baita disco, cara. Em nono lugar, Bruno e Marrone, essencial. Em oitavo lugar, não acredito nisso, cara. Qual? Kennedy. Ah, não é possível. Alguém me perguntou esses dias se o Kennedy havia morrido. Mas deve ser. Collection. É uma collection. Esses dias eu vi uma matéria que é o. Como é que é o cara de música instrumental que mais vende no mundo? Óbvio. É o Kennedy. Com certeza, tá aqui, ó. Kennedy é péssimo. É muito chato. É muito ruim, cara. É muito estridente. É pior, né, que a Celine Dion cantando. Eu tinha uma namorada que gostava de fazer amor escutando o Kennedy. E tu comenta o desempenho. Morremos dois vezes. Kennedy, em sétimo lugar, Maria Gadu, com o disco Maria Gadu. É por causa do Timbalaê. É, do Baba Baby. Não, em sexto lugar ficou a banda Várias Promessas, com volume 2. Deve ser de padre, né? Várias Promessas. Deve ser de padre. Em quinto lugar, aí sim, o padre Fábio de Melo, com o disco Iluminar. Em quarto lugar, o Roberto Carlos, Emoções Sertanejas. Olha aí. O Roberto Carlos, que vai ser tema da Beija-Flor ano que vem. O rei embarcou nessa. O samba enredo da Beija-Flor. É verdade, todo homenagem tema, ao rei, aos 50 anos de carreira e tal. Música sertaneja do Roberto Carlos. O rei embarcou na onda sertaneja. Não é dele, eu acho. Pessoas cantando o Roberto Carlos em versão sertaneja. Tem caminhoneiro, tem um monte de gente. Em segundo, terceiro lugar, no pódio já estamos, Lady Gaga com The Fame. Né? Em segundo lugar, o Justin Bieber. Em primeiro lugar, o Luan Santana com o disco ao vivo dele. O Luan Santana, no disco ao vivo, quer dizer que ele já lançou uns 4, 5 anos. Sim, sim, sim. E aí gravou um ao vivo, como todo mundo faz. Ou o primeiro. Não, é o primeiro, acho que já é ao vivo. Ele toca em Porto Alegre esse fim de semana, né? Não, final de semana que vem. No próximo final de semana. É 22. E Zezé de Camargo e Luciano também tocam em Porto Alegre. Pô, cara, já que o Maurício falou aí que a Beija-Flor vai ter o Roberto Carlos como tema no ano que vem, amanhã tem a final do concurso de samba enredo da Imperadores do Samba. Já? Amanhã, a composição, partida... Não, eu não escrevi nenhuma composição, mas ano que vem a gente pode escrever. O tema desse ano, do Carnaval 2011, vai ser a cidade de Santa Maria, né? Tem a lenda do Morotim e da Imembuí, se não me engano, da Índia Imembuí, que vai ser cantada na avenida pela Imperadores do Samba. Então amanhã, a partir das 4, 5 horas da tarde, começa a função. São 6 sambas classificados pra final e eu vou estar lá tocando com a Sinfônica, a bateria da Imperadores, que é a bateria nota 10 do Carnaval. E eu quero falar também para as escolas de samba do Rio de Janeiro que nós, do Pretinho, ainda não aceitamos ser samba enredo de qualquer ainda escola não, de lá. Ainda não. Né, que a gente fica ligando, recebendo ligação. A Gaviões Portela da ligou. Fiel até de São Paulo queria fazer, né? Também não, Gaviões também não. Eu queria dizer o que eu tava procurando aqui, o vídeo que nós gravamos hoje à tarde pro blog já. Tá no blog? Tá no blog. O blog tá na capa do Clique RBS. Tá no blog. Ele porã postou. Te liga aí, bota assim, ó, cliquerbs.com. Já entendi, é que eu tô vendo no Clique RBS Santa Catarina. Tem que ver no Clique RBS Rio Grande do Sul. Vai daí, Davizinho. Olá, galera do Pretinho. Por favor, leia o meu e-mail. por medo, não vou me identificar. Ainda bem que não li o nome antes, né, cara? Ufa! Gostaria da ajuda de vocês. Vim do interior e estou morando em Porto Alegre há pouco tempo. E como recepção de boas-vindas, tive meu apartamento arrombado. Eita, olha! Desagradável, aqui, né? No assalto, levaram, além de muitas outras coisas, meu notebook. Ah, não. Nele estavam todas as minhas fotos de lingerie. Puta, aí, mãe. Aí, em atitudes íntimas. Aí é que chega. Vacilou, caiu aí na chega no fórum, estou brincando. Todas as minhas fotos do meu casamento, que foi recentemente. Ah. Poxa vida. Fotos da lua de mel. É um homem ou uma mulher? Todas as minhas fotos. Não pode ser identificado. Não, o e-mail é minhas fotos. Minhas fotos ponto roubadas. Essa pessoa, ela é esperta. Ela já criou uma caixa de e-mail só pra mandar pra nós, sabendo que nós ia ferrar com ela. As fotos dos últimos anos, em resumo, levaram parte das minhas lembranças, que para mim eram muito, muito, muito importantes. Mas é de casamento? É mulher, é mulher. É de casamento, daqui a 10 anos, é mulher. Tudo que ela não quer mais é ver essas fotos. Então, uma vez eu queria, inclusive, instituir uma empresa pra que atender as mulheres de casamento. Assim, tu faz toda a festa de casamento, tira foto, filma, faz tudo, e aluga o noivo bonitão e tal, aí a mulher faz tudo aquilo ali. Casa, claro, mostra, amigas. Claro, mostra as fotos, guarda a foto naquelas fotos naqueles tubos, sabe? Sim. Pra guardar naqueles tubos, sim, tem filme. Manda pro espaço. Mostra pras amigas, todas elas ficam falando, ai, que lindo o casamento da Cicrana, né? Aquela coisa, entendeu? Pronto. Deu. E não tem a incomodação de ter o marido depois. É isso aí. Né? E o modelo podia ser o Porã. Porã podia ser o teu modelo contratado pra casar. Claro, pode contratar. Casar com o Porã, com o Pote. Vamos começar a alugar o Porã pra casamento? Boa ideia, cara. Ah, cara, tem que perguntar pra minha senhora lá em casa. A Thaís vai entender. Aí é trabalho. É uma coisa do trabalho. É uma coisa do trabalho. Do pretinho. Tá bom. Aliás, então, suas fotos para... Aliás, no Cala Boca Pianjas deste sábado na TV Com, tem os melhores esquetes do semestre. Peraí, só deixa eu... Inclusive aquela minha lá, peladão no centro lá, distribuindo ela beijos, abraços. Ela tá... Peraí só um pouquinho, que ela tá pedindo o notebook pendrive dela, que os caras também roubaram. Já era. Tá? E aí ela disse o seguinte, da mãe, esses caras também. Ou os assaltantes, tá? Então ela disse o seguinte, para os assaltantes não ficarem em dúvida do apartamento que se trata, moro perto do Hospital Cristo Redentor. Aí ela tá pedindo e-mail. Quem comprou, ou o ladrão, se quiser devolver para ela, de repente por algum preço módico. Só as fotos. O e-mail é minhasfotos.roubadas@gmail.com. Vou sair hoje com minhasfotos.roubadas. É isso aí. Eu vou sair com Vendo Rural, cara. Fechar a esquina com ela hoje. Vou levar para jantar, veio Vendo Rural. Negócio meio Brokeback Mountain. Hotmail.com. Uma saidinha com ela, com a massa. Cara, olha, eu vou te dizer, eu fico louco com isso, cara. Robinho, assim, furtinho, sabe, cara? Não, mas é furtão, cara. Não, furtinho, notebook, não, cara. Não, é um notebook, tá, cara? Mas não é um troço enorme, grande, entendeu? É um carro, não. É um furtinho, cara. É um troço que o cara pega e esconde dentro do casaco aqui e risca, entendeu? Ladrãozinho chinelo. Fico de cara. É isso aí, cara. Realmente, cara. É bem o teu tipinho mesmo, né, Dudu? Não, cara, não sou ladrãozinho, cara. Até podia ter enveredado por esse caminho aí se eu não tivesse encontrado papai, né, cara? Reencontrado esse no papai, carro. Papai agora tá grandando o seu trabalho uma vez por semana, cara. Que beleza, uma vez hein? Por semana, trabalha cara, em quê, teu pai, cara? Cara, papai tem produtora, né, cara? Produtora? De quê? Produtora de áudio, cara. Áudio? De áudio. Você não tenta uma vaguinha falar, lá? Falar, cara, você viu falar Luke, locutor, cara. Locutor lá. Cara. Luke, de sorte. Luke de sorte. Massa, cara. Luck, good então. Look, luck. Good look, né, luck, cara? Certo. É que ainda não aprendi a falar inglês direito, assim, mesmo indo pra Nova York. Nem toda semana, né, cara? Agora toda só anda semana. Com o brasileiro lá, né, cara? É, só anda com o brasileiro lá, né, cara? Isso é coisa de pobre, cara, andar é com o brasileiro. Aí, eu falo que sou uruguai, que a gente aqui, rica. Uruguai só tem gente rica. Mas só pouquinho, cara. Los Angeles, tu conhece, cara? Los Angeles? Não, nunca fui. LA tu não conhece, né, cara? Nova York tu conhece, Manhattan. Manhattan ali, conhece. É, cara, mas tem que conhecer LA também, né, cara? Papai tá com um escritório lá agora. Trouxe umas frasezinhas aí, cara, pra encerrar o programa. Será que dá pra ser? Não entendi. Umas frasezinhas, cara. Ah, tu quer ser fazer como o assim, que o Cid tomar faz? O lugar do Cid, né, caso, cara? Isso. Eu comecei com essa parada aqui, cara, de fazer um momento de sabedoria, cara. Tá com ciúme do Geiso, cara? Ah, é ciúme nenhum, cara. O Geiso parceiro, cara. Cara, eu tô com ciúme. Gurizão trabalhador. Cara, mas eu que sei, cara. Eu... Minutos, 0 segundos. Tem um minuto, Dudu. Eu tô mostrando os caminhos pro Geis, cara. 55 segundos. Tu não viu hoje que o Geis já deu uma queimada no 01, 50 segundos, Dudu. Hoje deu a queimada no 01, cara. Eu que falei pra ele, queima o cara lá. 45 segundos. Cara, tá tocando música pop aí, né, cara? 40 segundos. Depois que Deus deu o carro ao homem, cara, surgiram as corridas. Depois que Deus deu o carro à mulher, surgiram os hospitais e os seguros de vida, cara. Não importa a idade da mulher que a mulher possa ter, né, cara? Importa saber quanto tempo ela tá naquela idade, né, cara? Aí eu vou te falar, cara. Presta atenção aí, tu que vai casar. Quando uma mulher coloca na barriga que ela quer casar, cara, ela casa mesmo. E, ô, meu, essa aqui pra fechar pra ir pro fim de semana aí, legal. Esposa é igual a lutador de boxe, meu. Com o passar dos anos, aumenta de categoria. É isso aí, cara. Bom fim de semana aí, obrigado, bom final de semana. Voltaremos na segunda. Tchau.